Via Peruísque 50, Dael, após Leda e após Eudes. Peruísque 50, Dael, Leda e Eudes, 4177. Correto, pronto, pushback, azul 4177. Chamará. WebMessage 49, Indy Alpha, reporte ponto esfera, dono 0, pronto. Indy Alpha, reporta pronto, desculpe aí, está pelo amigo da Azul. Salvador, bom dia, o FJ 5717, tem uma informação 1, está na posição 5, solicitou autorização de tráfego. Tem escuta aguardando, web 5717. Guarda, 5717. Zero, mestre, tem que ficar. Linda, cola pista no zero, vento calmo. Ajuste no zero no 3 web 6749. Linda, cola com vento calmo, 6749. 898, pronto, cópia. Pronto, cópia. Web 5898, com fins 340 autorizado. Direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, onde a Foz intercepta Pezulu 16. Decolador no zero, com curva à direita após decolagem. Perfil da subida da El, após voa Leda e após Bridge, aciona 5562, controle 119.35. 5862, autorizado com vídeo 340, direto Bridge, após intercepta 2116, decolagem da 10, primeiro curva direita, saída da El, Leda, direção Bridge. 5562, transponder 1935, controle. Então 11, chame pronto, pushback, web 5898. Preparado então. Pushback, acionamento azul 4177. Calibre, chame táxi, azul 4177. Federa táxi, 77. 749 da web, decola 00, controle 10935. Bom voo, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Web 5717, pronto, copo. Pronto pra copo, web 5717. Web 5717, Galeão, nível 340, está autorizado. Aerovia Perizulu 10. Após prossegue conforme plano de voo, decolador no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5561, controle 119.35. Qual o transponder para o web 5717? 5561. 717 autorizado da Leão, nível de voo 340. Decolador 10, após decolagem de curva à direita, Zulu 10, saída da El, transição Leda, Bridge, controle 10935, transponder 5561. Subida da El após Leda e após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Da El, Leda após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, 5717. Correto, web 5717, após a Pezulu 10, vai prosseguir conforme plano de voo. No portão 5, chame pronto, pushback. Portão 5, vai chamar para pushback, web 5717. 251, chama Recife, 1251, alterna no 3325. 251-3325, 6251, até mais tarde. Certo. Contáxi 4977 da Azul, 90 bordo, 3 horas e 50, autonomia na sua alternada é com... Táxi autorizado via pátio 3, após pátio principal, via Indy Alpha, ponto espera do 1-0, reporte pronto com 1-0 no 3 no altímetro. Pátio 3, Indy Alpha, reportará pronto, azul, 401-77. Salvador, autorizaria a PROD Elefa para o 6749 para evitar a formação também? Presença autorizada, pode curvar o Web 6749. Obrigado, PROD Elefa. corrigir, 4177, ponto 0097, pronto. 4177, Anin decola, pista no zero, vento variável com 03 nós, altímetro no zero, no 3. Anin decola, da 10, azul, 4177. É 749, não consigo receber seu gotejamento, frequência com forte ruído. Somente confirmando, transmissão às cegas, frequência de Recife 1288, alterna 12545. Decolo 09, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. 19, decimal 35, bom dia. Web 5717. Livre Web 5717, MTAX. Controle Salvador, uma boa, azul 4177, decolado no seu escudo. Azul 4177, está sob contato radar, sob o 300, da presente voa Leda, após Leda, Eudes. Está presente, voa Leda, após Leda, Eudes, 4177. Salvador, Webjet, Juliette, Quebec. Juliette, Quebec, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 5 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Juliette, no pátio 3 está livre iniciar. Reporte para ingressar no pátio principal, Whisky Juliette, Quebec. Afirmativo, reporte aí. Taxi 5898, CLB 129, autonomia 3 horas, alterna Guarulhos. Via parte principal web 5898, reportando através de portão 612 para prosseguir. Parte principal, reportando através da 612, na vez. Webjet 5717, está com 141 a bordo, autonomia de 3 horas e 16 minutos. Alterna Guarulhos, está pronto para o táxi. Segunda direita via Indy Alpha, reporte pronto para a decolagem web 5717, ajuste no 013. Alfa vai reportar pronto para decolagem, ajuste no 013, Webjet 5717. Através do 612 é o 5898. Segue o banho da companhia, número 2 no ponto de espera via Indy Alpha. O Web 5898, ajuste no 013. Vídeo padrão Indy Alpha, número 2, Quebec, pronto para ingresso no patrão. Cruzando ingresso, aposta o término do reboque, Whisky Jet Quebec. Afirmativo. Informação hotel, passa o 220 para 150, 160. Bono 995 da presente voo e bons para a chegada a bons, descendo a 4.000 pés, o ajuste 1.013. 1.013, 4.000, bom, o voo 995. Zero vento variável com 03 nós, Web 5717. A linha decola, Webjet 5717. Do 41977, eu me recife no 251, alternando no 33, decimal 25. Confirmo 4177? Vou chamar Recife, o azul 41977. As frequências 1251, 1251 0. Alternada 13325, 133.25. 12510 e alternando 3325, azul 4177, bom dia. Pois a rolagem do banho da companhia ali mantém cabeceiro no zero, web 5898. A companhia ali mantém no zero, 5898. Após o banho da companhia. Afirmativa, após o banho da companhia ali mantém no zero. controle de Salvador, muito bom dia, 1804, descendo até 1700, como 159. 1804, aciona identificação, a chegada é a Bons, desce ao 050. Está ciente de tráfego, a companhia à sua frente, posição de 12 horas, 12 milhas? Ciente do tráfego, descendo até o 050, 1804. Dois, está ciente, tem um bom dia. O mesmo, hein? Obrigado. No 7, decola os 2-0, controle 119, decimal 35, foi 0935, bom dia. Controle Salvador. Bom dia, Argente 5717, está cruzando 2000. M5717, bom dia, está sob contato radar, sobe ao 340. Na presente voa Leda, após Leda Bride. Leda Bride, M5717. Livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Decolagem no zero, é 5898. Decolagem 23, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Bom dia. Bom dia, o EP 5898. Web 5898, bom dia, está sob contato radar, sobre o 340. Após 2000, voa Dael, após Dael, Leda Bride. Ok, após 2000, Dael, Dael Leda Bridge. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Web 5808, autorização Goiânia 340, qual hotel? Número 2 para cópia, aguarde Web 5808. Ah, só escuta. O 1995 está livre da restrição em Pelô, desce a 2000, pés, ajuste 1014. Autorizado final ILS, que você reporta estabilizado. Estará estabilizado, Bruno Malvão, 60-2014. Teria saída prevista do 5808? 804, desce para 4.000 pés, ajuste 1014, ao passar o nível de voo 100, redução 2109. Vem, 4.014, ao passar 0, redução 2109.